Bravo, Kilo Whiskey, Charlie Tori, 118 Decimal Meia. Siga, Romeu, Oscar Bravo. Mantenha um mil pés atento a um tráfego a 500 pés com Proana 10. É um Robson 44, Bravo Kilo Whiskey. Bravo, fora. Romeu Oscar Bravo, decolado aos 05. Repórter só controlado. O meu teu Oscar não tem escuta. Passando com o controle, o Romeu Oscar Bravo. Correio, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, atento a um Charlie 150 na 11 horas, mantendo 1 no mil pés, controle 120.8. Controle Gol, Uno 888, estabilizado no ILS. Uma torre, Uno 8 decimal meia. 18 meia, bom trabalho. Controle, eu vou passar Romeu, Romeu, fica bravo. Romeu, fica bravo, prossiga. Você coloca o plano Neste, a destino é Grupo Zulu Costa do Saúde, está ciente do tráfico com o Romeu Pé. Bem, então, mantendo 500 pés, condições visuais. 500 pés, condições visuais, assim que autorizado ingressar na linha do litoral. Romeu Oscar Bravo está autorizado. Está presente e autorizado linha do litoral, Romeu Oscar Bravo. Autorizado o táxi, estou com espera. Baixar travado, voo na 888. Voo no 888, continua a aproximação, tráfego na final da 17, aguarde autorização para pouso na 10. Matheus, está no ILS, na 888. Que Luiz, que é autorizado pouso na 17, vento 110 graus, 13 nós. Gente, ó, papapá Romeu Lima, reporte 2-0, milhas fora. Uno 888, autorizado pouso na 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, voo na 888. Papapá Romeu Lima, controle. Entra livre para coordenação. Luiz, que no solo 09, autorizado backtrack, reporte e pista livre. Só o suficiente. Então, Oscar, aguarde o tráfego livre a pistão no site. Após ser autorizado em aí, mantendo o site. Ajuste no zero no meio. Oito, no solo 10, direita, solo 121, no sinal 9. Direita, 219, volta 8, 8, 8. Luiz, que é a sessão na frente é livre. Meu hotel Oscar, autorizado a decolagem da 17, vento 110 graus, 149. Sierra, controle. Curve à direita na proa 055 para informação de tráfego. Tem um tráfego na sua posição de 12 horas a 27 milhas. Sem contato com o controle, subindo para o... Está cruzando 065. Bom dia, Gol 983. Gol 983, bom dia, Guarulhos, nível 360. Pronto, cópia, Gol 983. São Paulo, aeroporto de Guarulhos, nível 360. E a rota do plano, Bridge Upper Zulu no meia, Belo Horizonte, direto 13. Decoda 10, primeira curva direita, subida da El, lenta após voa Bridge. Controle 1208, transponder 5172, Gol 983. Reportaremos pronto, pushback e acionamento, posição o Gol 983. Centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 3325. Boa noite, desculpe, bom dia. O total 9911, por favor. 9911, afirmativo, prossiga. decolagem pista 10 com primeira curva esquerda, rumo frotia nossa subida, controle de saída 120, decimal 8, 5171 no transponder, total 9919. Chamaremos para o pushback essa manhã, total. Salvador, a trip 5221. Ainda vendo se o plano do 5221 ainda está válido no sistema. Tivemos problema de manutenção aqui. Golf Papa Serra voe direto Feira. Golf Papa Serra, o controle. Pau Uniforme Golf Papa Serra, o controle Salvador. Voe direto Feira, reporte para descida. Oscar Bravo, prossiga. Gente, Romeu Oscar Bravo, frequência livre. A sua identificação, chegada Mari, desça para o 050. Mantenha a chegada. Tem, são 3896. Retorno total 9911 no pátio 5 para puxa para questionamento. Chamarei o seu táxi total. Posso tirar fazer toque remitido em Veracruz? Senhora, vai fazer um sobrevoo em Candeias, Macari e, caso possível, está com o plano para o operar. Período de 2 horas, frequência livre para coordenação. Fala Tango Romeu, Oscar Hotel, mantendo a escuta do controle em Candeias, frequência livre. Candeias, frequência livre, grato, Romeu até o Oscar. Controle São Salvador, Gono 260, bom dia, está com a informação Quebec. Gono 260, bom dia, chegada Mari, desça para o 060. Mari no 060, Gono 260. Jogou Golf Papa Terra, decida critério, reposte cruzando 2500. 896, desça para 2.000 pés, o ajuste é 10016, livre da recessão em TAP, de altitude. 93296, livre da recessão. 60, desça para o 050. 050, voo 1260. Meu hotel Oscar está autorizado, número 510, ajuste no 06. Voador, total 9911 para o táxi, estamos com 3 horas e 55 de autonomia. Nossa alternativa é Natal, 3 a bordo. Segunda direita, ponto de espera 18-6, ajuste no 016, total 9-9-1-1. Obrigado, bom trabalho. Eco Delta, reporte através de Pituaçu. É, já está próximo, mais um minutinho aí, ano através de Pituaçu. Ativa após o 07, está autorizado pushback e acionamento, voo 1983. Afirmativo, após o 727, o voo 1983. Através do Pituaçu, Mike Ecodel. Mike Eco Delta, Summit Torre, 1-8-6. 3-8-6, Mike Eco Delta. TAM 3-8-9-6, autorizado final LS, reporte estabilizado localizador. Sente autorizado, vai formar no localizador 3-8-9-6. Passando através de Pituaçu e abandonando 1000 para 500, na segunda. Mike Eco Delta, reporte no final do ano 7. Será no confirme do circuito da 1-7? Autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte na final da 1-7. Portada final da 1-7, Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da 1-0. Curva para passar o controle. Curva para passar o controle. Frequência livre. Total 9911. Total 9911, em condições de decolar separada? Afirmativo. 3866, 196. Voo 260, desça para 2000 pés. Ajuste ao 0196, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Desça para 2000, 0196, reportará estabilizado. Voo 1260. Uma boa, tá 3896, passando externo configurado. São 3296, continua aproximação, guardando pista livre. Gente, 3296. Mais da 17 pela direita, com o trem baixado travado, Mike Echo Delta. Aqui é Codelto, autorizado pouso na 1-7, vento pulo 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso na 7, mas que é Codelto. 3896, o helicóptero está prosseguindo para pouso na 1-7, não vai interferir com a sua aproximação. Gente, visão, coronave está 3296. Graus 1-2 nós. Gente, autorizado o pouso da 3296. Nove nove um uno, declarado 3-2, controle 1-2-0, decimal 8. Contato controle 200, decimal 8. Obrigado, bom trabalho. Afirmativo, autorizado táxi via Índia como número 2, seguindo Airbus. No ponto de espera, torre 186-1016, o ajuste. Voo 1983, bom dia, bom serviço. Táxi 614087 a bordo, 2:20 Aracaju. Obrigado, até a volta. 310, saída Momo. Livre ascensão 310 na Momo total. Gecko Delta, ao estacionar a frequência livre no solo 33. SAM 3896 no solo 33, livre à direita, solo 1-2-1, decima 9. 2-1-9, obrigado, 3-8-9-6.